Afirma autorizado o cruzamento da pista 1, do cruzamento do eixo da pista 1 no 7, o Tango de Bravo. Positivo, vou iniciar a chama livrada do eixo, o Tango de Bravo. Romeu, Mike, essa é Juliette, essa é a identificação. Tá lembrando, a gente dá no 7, o Tango de Bravo, a gente vai prosseguir próxima linha paralela, ciente do marca do externo. Na coordenação, faz para o necessário. Ciente, Papa Romeu, Tango de Bravo, da presente, transfere o controle em 1, 19, decimal 35. Dia Bravo, confirme mantendo 500 pés. Positivo, livrou no 7, atenção, sobrevivo aqui próximo ao barradão, está ciente do marcador externo. Ciente, Tango em Dia Bravo, mantém 500 pés, reporte no regresso. Positivo, muito obrigado. Utilizado o Mike Eco Juliette na proa da rotatória. Mike Eco Juliette, desça para 4.500 pés, QNH 1013. Tira para 4.500 pés, Mike Eco Juliette. 40, Fernando Galeão. Direita via Índia, ponto de espera 1895, ajuste 1013, bom voo. Direita Índia, 2,95, Antônio, obrigado, bom fim de semana. Papai Romeu, Vitória Tel Delta, copia? Autorizado RMA, RMA, a 500 pés, decolagem com Pro Sul, em coordenação com a torre. Acionado 0134, controle 119, decimal 35. Te recebo com clareza 3, um pouco de chiada. 1-2-1-1. Também. Estacionamento e decolagem com a torre 2895-3, né, gente? Bom voo. Papa Romeu, Vitor Hotel Delta, torre. Vitor Hotel Delta, sente o estacionamento, reporte pronto para a decolagem. Golf Mag, prossiga. Golf Mag, Mag, prossiga. Por 5. Ai, Golf Mag, prossiga. 5 por 5. Pushback, acionamento, vou no 556. Autorizado, no 556, falando com o táxi. Autorizado, vai chamar táxi, vou no 556. Meu, 3895, bom dia. Pistão 3895, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar pistão 0, vento 180 graus, 08 nós. Eu decolar em zona 03895. Tá acompanhando sobre voo na região da Paralela e prossegue direto em embarque quando autorizado. Ciente, Tango Índia Bravo, aguarde para transferência com a torre. Confirme a proa do destino, a proa do desvio, Mike Echo Juliet. Também dia bravo, chame a torre 198.95. Ok, livre desvios, Mike Echo Juliet, após desvios na proa da rotatória. Uhum. Para finalizar a sobrevoa na paralela, está avisado o Boeing alinhado Delta Zero, e autorizado para seguir direto em embate, cruzamento da presente. Confirme intenções, Tango Dia Bravo. A intenção é da presente cruzar o Delta Zero e prosseguir direto em embate. Afirmo Bravo, tráfego ainda nova estado, ajuste 1-0 no 3, reporte final da RMA. Positivo, tudo que dá pra gente autorizar o cruzamento, vai reportar final em RMA, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, tráfego avistado no momento. Muito obrigado pelo apoio. Delta, ajuste 1-0-3, o vento para referência 1-5-0 graus, 1-0-9 em Salvador, atento ao Tango Índia Bravo em aproximação para a Enrimar, reporte fora do solo, decolagem a critério. Decolado 5-1, chame o controle em 1-1-9-35. 1-9-35, bom dia, 3-1, 3-8-9-5. Papa Romeu Tango, Índia Bravo, fique atento ao Robson 44, Papa Romeu Vitor Hotel Delta, decolando no momento da RMA. Estou visual com a Decolagem do Comandante Portugal, se sabe. Estou visual também, bom voo aí. Obrigado, Leda, 3895. Permiu, Leda. 556, 162 a bordo, Campinas, 13h30. Direita via Índia, ponto de espera 1895, ajuste no 0 no 3, bom voo no 556. Índia, ponto de espera 1895, no 0, vou no 4, vai chamar a torre, obrigado, bom dia. L3 no ajuste. L3 agora, obrigado. Vou dar 1 no 0. Sente, Papa Romeu Vitor, Hotel Delta, autorizado o cruzamento da final não no 0. Reporte eixo de aproximação na pista na zero livre. Autorizado, reportará o eixo livre, o Vitor Hotel Delta. 4463, ciente, 180, Leal, aguarda a conta. Aguardando, 4463. Estou arregando no 556, ponte espera 1-0. Bom dia. Estou no 556, bom dia. Autorizado a alinhar e manter a pista na zero. Ali mantém a 10, manda 556. Pono 556, ao alinhar decolagem autorizada, pistão 0, vento 1, 60 graus, 08 nós. Teve decolagem, vanal 556. 43, bom voo. 118.99, obrigado. 118.95, estou vendo. 118.95, a 2. 5, bom voo. Sem visual, transfere controle, vidro, até o vetor. Papá Romeu, Vitor, Hotel Delta. Papá Romeu, Vitor, Hotel Delta. Mantenha 500 pés em condições visuais. Confirme manter a linha do litoral. Vai manter 500 pés em condições visuais. Para início, vai ter sobrevoo na paralela, próximo à Ferreira Costa, sem interferência com o eixo da 1-0. Se autorizado. Gente, mantendo 500 pés, autorizado sobrevoo na paralela. Sem interferir com a aproximação. Sem interferir, autorizado, vidro acionado. Controle o voo 962. Prossiga o voo 962. Informar com o nosso número? Para o 1 para pouso. A gente está completamente visual já no setor, pessoal. Autoriza o voo de terra, a gente já está visual, até com a pista 10. Voo 1962, mantenha para o DITAP devido à sequência de decolagem. Decimal 35. Controle de 935, 556, bom dia. Tá, o ponto zero pronto, voo no 790. Voo no 790 autorizado, alinhar e manter, pistão no zero. Ali mantém. 556, contato radar na decolagem, suba para o nível 360 via da EL. 360 via da EL, 556. Pode voar, Leda? Mantém o perfil da saída, voo no 556. Mantenha o testinho 556. Voo 1962, canceladas as restrições de altitude em TAP, desça para 2.000 pés, livre LSX-Way da pista 1-0, reporte estabilizado. 2.000 autorizado, 113, reportarão 1-9. O Vitor até o Delta vai manter sobrevoo paralela entre Pituaçu e Guatemi, 500 pés. Gente, Vitor até o Delta, mantendo 500 pés. Voo 790, decolagem autorizada, pista no zero, vento 150 graus, 10 nós. Sem decolagem, gol 1790, pista 10. São 3895, chame Recife, frequência 1251, alterna 13325. 351, 3325, foco semana 3895. Voo 790, decolado 58, chama o controle em 1, 19, decimal 35. Controle 11935, Gol 1790, grato, bom dia. 3 Adelias, nível 190, decolada 10, curva direita, perfil de saída Coral, após o golfo 677, aciona 0271 no transponder, 199-35, controle. Sobe para o nível 370, saída Puca, ou 1790. AP2, completamente visual, solicita mudança de regras, base pela direita da pista 90. Responde a 0271, 70935, azul 4463. 4463, correto, reporta pronto, portão 1. Reportará. Não, negativo. Solicita mudança de regras e já interceptar uma base pela direita aqui da pista 10. Está completamente visual com a pista 90. Escolha com a torre aqui, aguarde o 1962. Desça para 2.500 pés, no Mike Echo do 10. O 1962 confirma que ingressar pela linha do litoral, é isso? Não, negativo, eu não sei nem importar, eu estava agora já, eu estou interceptando a sinal, então é uma mais, cortar um pouco mais para ganhar um tempo, economizar um combustível, mas estou interceptando a sinal mais um pouco. Vitor Mike do Charlie, se está presente, está livre aí, a prova externa, 1.700 pés, o 1.900. Externo 1.700, ligado, 900. Você ligou 1.556? Eu sigo no 1.556. Possibilidade da senhorita coordenar com o Recife a prova de B10? Pode coordenação, Gol 1.556. Ok, obrigado. No 962, confirme visual com a cabeceira 1-0. Assento, está visual já, 3 milhas visual com a pista 1-0, Gol 1962. Gol 1962, chame a torre em 1-8, decimal 95. 295, obrigado, 95. Bom, boa tarde, já. 962, sinal visual com 1-0. Gol 1962, boa tarde, ajuste 1-0 no 3, avistado, pouso autorizado, pista 1-0. Vento 1.60 graus, 1-0 nós. Mestre livre de costa, 1-0, boa noite, Anderson. Portão 3, tudo bem, treinamento. Felizado, Chinelo, boa tarde. Maravilha. Encontro 3325, bom dia. Seguro, está assinado abaixo da base, está confirmando livre pouso, 962? Afirmo, repito, vento, 170 graus, 10 nós, gol no 962, pouso autorizado. Gente, livre pouso, 90, 90. Channel 6356, com informação, Lima. Channel 6356, aciona identificação, via chegada Mar e desça para o nível de voo 050, QNH 1093. Gente, identificou, descendo para o 50, Channel 6356. Autoriza 1500, Mike Juliette. Autorizado no 1500 pés, Mike Juliette, QNH 1093. Obrigado. Livro 962. 06121, décima 9. Peso 9. Checo Juliette, chame a torre em 118, décima 9. Obrigado, camarada. Bom trabalho. Oi, senador. Papá Romeu, mais Checo Juliette. Mike, com Juliette, reporte final de 3 milhas. Alfa, o 962. 962, Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, 962. 4-0 para a sua, 0-0. 3804, aciona identificação, via chegada Mar e desça para o nível de voo 060, QNH 10013. 016, autorizado o dia para 060, não guarda a sua. 3804, desça para o 060. Mantenha o perfil da chegada. 060, vai. Siga Guardião 09. Eu coloco o 5 da Bahia, vai prosseguir com a destino a Camaçari, deixando o aeroporto ao sul, sem interferir com a obra para seguir a 110. Está no momento acionado 1714, conforme a orientação aí do anterior, a última orientação do controle, apesar de no acordo operacional que está previsto é 1712. Ou corrigir 1723. Acione o Guardião 09, acione o código 1712. Seria 1722, sendo o acordo. Acione 1722, Guardião 09. 1712. Salvador, Guardião 09. Prossiga. Por favor, confirme, o acordo prevê 1722 e a senhora acabou de orientar 1712. Já confirma 1712? Acione o código 1722, Guardião 09, conforme acordo. 1722, conforme acordo, está acionado. Guardião 09. Papa Romeu, Eco Tango Lima, acione identificação. Identificou o Eco Tango aos 11. Confirme o bate. E autorizado 180, reporte livrando. Aerotaxi, Oceania 6293, 3 horas e 50 de autonomia, alternando Guarulhos, POB 112, 112. E3, na posição 1. E a 2 minutos. Oxandé 6356, cruzando 70 para o 50. Oxandé 6356, canceladas as restrições de altitude em TAP, desça para 2 mil pés, livre LS X-Ray da pista 90, reposta estabilizada. Gente, descendo para 2 mil, reposta lá estabilizado na 10, Oxandé 6356. Controle, Salvador. Boa tarde, está 32. Informação Mike, passando 60 para 150. 3216, aciona identificação, via chegada Mari, desce para nível de voo 070, QNH 1093. Via chegada até 070, 1093, já 3216. Tráfego Salvador, boa tarde, Sané 6254 para autorização, informação Mike. Xené 6254, bom dia. Só um minuto pra cópia. Tô achando a 6356, por gentileza, podia confirmar o ajuste? Ajuste na 013, Xené 6356. 163, obrigado. Voo 864, acione identificação, desça para o nível 080, QNH 1013, confirme efetuando desvio. Negativo, foi vetorado pelo centro restrito voo 864. Ciente, voo 1864, voe na proa de Mari para interceptar a chegada e desça a via. E descida a via, está mantendo 250 nós, como orientado pelo centro de SQP, para o 080 com o 994. Vista Hotel Delta. Sente Guardião 09, livre a frequência. Quatro, canceladas as restrições de altitude em TAP, desça para 3.000 pés, QNH 1093. 3.000 pés, 1.003, está 3.204. Para o táxi azul 4463, 67 a bordo, 3 horas, até no Salvador. Essa gerente, ponto espera 1895, ajuste 1003, bom voo. Até o ponto espera, azul 4463, 1003 no ajuste. Salvador, o Eco Tangolino de Alves, descida. Essa é a informação mais. Romeu, Eco Tangolino, autorizada a descida para 3.000 pés, QNH 10113. 3.000, 10013, Eco Tangolino. Confirma? Salvador, azul 9134. 9134, Paracaju, salminoscópio número 2. Entra aqui. É autorizada a descida para 4.000 pés, QNH 1013. É 4.000, 1013, tá? 3216. 3216, canceladas as restrições de altitude em TAP. Livre da restrição em TAP, tá? 3216. 213 ao 17-19-35, vou ver. 935, mal final de semana, até volta. 164, reduz a sua velocidade para 2209. 229, boa noite, 64. Quanto espera, dona Zé? 4463, mantém o ponto de espera. Mantendo 4463. Gente, suba ao nível 360, saída da El. 360, na da El, 62. Rio de Janeiro, Santos Dumont, 360, decolada 10, curva direita. Perfil de saída da EL, Leda Bidev. Aperto do Lu 44, aerovia, 5454 transponder, 199.35, controle. 3804, desça para 2.000 pés, livre ali essa direita, pista 0, reposta estabilizada. Com 4, correto, reporta pronto, portão 9. Azul 9134. 9134, mesmo curso. Paracaju autorizado, 210 é o nível. decolador 10, curva esquerda, perfeito saída Pulca, Jama após DCT Aracaju, 5063, controle 1199-3935. Autorizado Aracaju, nível 2 no zero, decola pista no zero, curva esquerda, saída Pucca, transição a Caju, transponder 5063, controle 1-9-35, azul 9-1-34. Correto, chama o próximo curso. Para a próxima. Agora a copa, Quebec Serra. Sim, aeronave, chama o controle. Gente, Vitor até Delta. Decolagem da 17, curva direita, via corredora 7. 5451 no transponder, controle 1-19-35. Papa Romeu, pra Oscar, pra Zulu. Você quer que você arma você pra ver? Lamento, táxi, decolagem com a torre 1-9-95, a gente agora no 0-3, vamos. Romeu, Oscar, Delta, Zulu. Confirme, mantendo 500 pés. Gente, na siga linha do litoral, mantendo 500 pés. Reporte na 40 milhas de Salvador. Gol no 864, desça para 4 mil pés, em legal na 0-3. 4.013. Dari, mantém 4463. Arrumei o Eco Tango Lima, a presente foi na Proditap. Confirma se ele está pronto para voar de Tango Lima? Eco Tango Lima na Proditap. 1219. 219, boa. Dirigindo 3.000, tá 3.296. 3804, complete o final do procedimento. ILS X-Ray, chame a torre em 1.8.95. 3.95, tá 3804, boa. Tá. Eco Tango Lima, informo que a pro ideal para a ITAP é a 355. Afirmativo, querida, 355 para a ITAP, o Eco Tango Lima. São 3216, desça para 2 mil pés, livre ILS X-ray da pista 1-0, reposta estabilizada. É 2 mil pés, autorizado ILS, reposta estabilizada, 3219. Solo, chame a minha 366. Oxalé 6356, bom dia, taxi Alfa, me chamei antes do Juliette. Alfa, vai chamar a nossa Juliette, eu chamo. 1864, reduz a sua velocidade para 1909, deixa para 3 mil pés, em NH 9093. 1909, deixa para 3 mil pés, 1864. Romeu, Eco Tango Lima, preparação para sequenciamento, curva direita, proa 020. Entra na operação 020 na proa, o Eco Tango Lima. Eco Tango Lima, informo que irá interceptar o localizador nessa proa. Tá, querida, a gente vai interceptar nessa proa o localizador, Eco Tango Lima, descendo para 3, então. 935, obrigado, boa. Direita, perfil de subida da El, Leda, Motiva. via Upper Zulu 10, Piraí, com base Upper Zulu 44. 5461 no transponder, controle 119, decimal 35. Autorizado 360 Guarulhos, decolando a 10 sobre a direita, Dael, Lei da Morte, Upper Zulu 10, Piraí, ICT1 base, Upper Zulu 44. 5461 no transponder, 1935, controle. Retro para o funcionamento. Controle Salvador, boa, 24076. 24076, acena identificação. Na proa de mar e para interceptar a chegada, desça a via para o nível de voo 050, QNH1093. Via 050, 24076, continua mais. Controle, boa tarde, azul 2590, passando 210. Azul 2590, acena identificação. Voando para Bog para interceptar a chegada, desça a via para o nível de voo 060, QNH1093. Via para o 060, 2590. O 4076, reduz a velocidade para 2509. 250, 4076. R62, 13, chame Recife 1251, alterna 13325. Recife 1251, alterna 13335. 13325, Oxana R62, 13. 13325, Oxana R62, 13, gráfico. Azul 4275, libera a gente do mais. Aguarde. Então 3216, chame a torre 118, decimal 95. 395, quarta resta 3206. Confirme, azul 4463, chamou o controle. 4076, afirmativa, autorizada a descida para 050, azul 4076. Está liberado o procedimento para o voo 1864. Autorizado o procedimento LS, voo 1864, reduz a sua velocidade para 1809, desça para 2000 pés, QNH 1903. Reduzindo, descendo para 2000, autorizado o procedimento, contando estabilizando 1864. Gentileza, puxa acionamento, ponte 9. O 6254, aeronave da companhia, agora está passando através do 07 para o 11. Quando mesmo liberar a retaguarda, sim, eles estão autorizados, chame para o táxi. Quando o colega pegar na nossa retaguarda, a gente prossegue. 6254. Solo Salvador, boa tarde, 6804, Juliano. 6804, boa tarde, taxi, envia Alfa, chamando para Juliette. Alfa, chamando para Juliette. Toledo. LS, gol 1864, pessoal com campo. Gol 1864, complete final do procedimento, chama a torre 118, decimal 95. 2185, 1864. Zulu Juliette Serra para Teixeira de Freitas, nível 105 provado. Decolagem da 17, curva direita via corredora Xé, inicialmente restrito a 1.000 pés. 5134 transponder, controle 119, decimal 35. Quebec Serra, livre decolagem 17, o vento 150 graus, com 2 metros. O Juliette Serra correto, você quer ver? Vamos lá, trem, baixar travado. No 864, continue a guarda de saúde. Guarda no 864. 2216 ao 28 direito, 1219. 219. Clube. Eco Tango Lima para interceptar o curso do localizador, curva direita, proa 045. Reporte estabilizado. 045, reportará estabilizado o Eco Tango Lima. 3206. O 3804, está na escuta? Autorizado, pouso pista 190, boa noite, 64. Aqui, Quebec Serra, decola aos 29, curva direita, ingresso corredor axé, chame controle 1935. 1935, grátis, ó. Pedi pra passar com aquilo Quebec Serra. Eu sigo aquilo Quebec Serra. Eu vou dar no 7, se autorizado, 2.500 direto de destino. Aguardo aquilo Quebec Serra. Aguardo. Pushback acionamento, fase 3, azul 9134. Aviano 3473, autorizado, chame pronto para o táxi. Para o táxi, 9134. 3216, Juliette, portão 03, autorizado. Juliette, portão 03, autorizado, 3216. 2500 pés, direto de China. 2500, direto de China, Quebec Serra. Xaner 6854, 6 horas, alterna Guarulhos. Confirmando, 075 a bordo, 0600 de autonomia. Isso. Táxi via Pátio Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 092, observando a nave da TAM, ingressando Juliette para 03. Sim, Marcelo, Pátio Índia, 19895, quando lá, Xaner 6854, observando o braço. Aos 31-1219. 9540 com a informação Mike. Logo final. Capitão Lima, complete ao final do procedimento, chame a torre 118.95. 118.95, Capitão Lima. Azul 4076, reduza sua velocidade para 1809. 1804076. Você confirma a torre, nós seríamos 118.3. Negativo, 118.95, Eco Tango Lima. Salvador, o Eco Tango Lima, na final do procedimento, baixado e travado. Isso é do plano. 5464, código transponder, e 119.35 é a frequência do controle para o azul 9540. 9540, correto, sim, para o estacionamento. Sim, pode ser, pode ser, pode ser. O Vitor Melmel está na região de Guatemala, está retornando para a imagem. Gente, mantenha 500 pés e aguarde o transferência para todos. Azul 4076, desça para 2 mil pés, livre LS X-Way da pistola 0, reporte estabilizado. 2 mil pés, livre LS, reporte estabilizado, 4076. 4463, da presente autorizado, e o COP. E o COP, azul 4463. E o COP. Azul 4463. E o código, cara? É... poderia ser o UNEP? Negativo, e o código azul 4463. Gente, o código. Azul 2590, canceladas as restrições de altitude em TAP, desça para 3000 pés, NH1093. 3000, 1093. Para azul 4463, poderia soletrar o código? India Lima, Kilo Oscar Victor. Obrigada. Boa noite, 64 da passagem em Ureia da Azul saindo do Pate 3, após ingresso Juliette, porção 05. Após a passagem da aeronave, ingresso Juliette para o 05, no 864. Para pushback acionamento, voo 2067. 2067, porção 10, autorizado, chame táxi. Livre, chamo táxi, o 2067. Sierra, mantenha a posição. Eco Tango Lima, livre, livre pouso para 90, 950 graus, 89, ajuste 9093. Eco Tango Lima, torre. Torre, escuta o Eco Tango Lima. Pouso autorizado, 1950 graus com 89, o ajuste 9093. Livre pouso, Eco Tango Lima. 6254, decola os 36, controle 119, decimal 35, boa viagem. 35, bom trabalho. 9134, ponto espera pronto, pista no zero. 9134, mantém o ponto espera. Mantém o ponto espera, 93. Da El. 360 da El. 254, vem na proa de Leda. É 254, Leda na proa, obrigado. Azul, 4076, torre 11895, bom pouso. 11895, azul 4076, obrigado, boa. 2590, desse mantém a 2000 pés, autorizado final do ILS XPI para pista 10. Reduz a velocidade para 1709, é ponto estabilizado. 2000, reduzindo, autorizado ILS, o azul 2627. 2590. Azul 4463. Serviço radar encerrado, senhorita, 60 milhas do oeste de Salvador. Chama o controle ideal, 201, boa tarde, bom pouso. 201, boa tarde, obrigado. Vitor Delta, próximo do farol de Itapuã, transfere então. 1895, boa tarde. Torre, o papai Romeu Vitor, até o Delta. Prossiga. Da próxima farol Itapuã, retorna para Henrique Maia para cruzamento da 10. Ok, Vitor Hotel Delta, mantenha a vertical de Itapuã a 500 pés, aguardando instruções. Vai manter 500 pés farol Itapuã, Vitor Hotel Delta. Para o táxi, o Gol 2067, 156 a bordo, 3 horas e 50, alterna o galhão. Mantenha a posição, Zulu Juliette. Patinda, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajustando 013, irmão Gol. Pátio Índia, 1895, no ponto de espera, com 13, obrigado, boa tarde. Confirma, o Tango Lima vai liberar a próxima direita. Afirmo, solo 38, libere agora a primeira direita. Chame solo 219. Próxima direita, 219, é o Tango Lima. Drone Salvador, boa tarde, eu sou 3290, formação Mike. 3290, boa tarde, assim a identificação, desse mantém o nível 050, vigilância, chega da maré. 050 na maré, 3290. Zero, mantém. Rosa, nave da companhia Lima 5-0, ajuda ao 1-3-4. Só confirma o vento, Petilé. 1-5-0 graus, com 10 nós. Vitor Hotel Delta, torre. Escuta, Vitor Hotel Delta. Ok, inicialmente vai manter vertical de Itapuã 500 pés, aguardando prosseguir para o cruzamento devido a sequenciamento para 10. O Vitor Hotel Delta. É, aguardar, o Vitor Hotel Delta. Tem algum estimado, senhor? Estimado de 5 minutos, ok, Vitor Hotel Delta? Tem um tráfego que vai decolar agora da 17. Fique atento, 500 pés, vertical de Itapuã. Ficará atento, Vitor Hotel Delta. Golô, Juliette Serra, livre decolagem, 97, 150 graus, com 10 mais. aos 40, direita 121, décimo 9. Direita 219, 4076. Solo Boa Azul 4076, Andrão. 4076, muito boa tarde, bem-vindo a Salvador. Alfa Sumente com Juliette. Alô, Juliette Sierra, decola aos 40, acenda para 1000 pés. E aguarda a transferência, tráfego à sua direita, mantendo o farol de Itapuã 500 pés, onde for. Gente, uno mil na escuta da torre, o Zona Juliette Serra. Autorizado, chame táxi. Foi para o 9540? Afirmo. Então chama para o táxi, obrigado. Tô 2067, pronto, ponto de espera da 10. 2067, mantém um ponto de espera. Manterá. 2590, final, visual, baixado, travado. Guarda, pista livre. Eu sou Tango Lima, agora a sua esquerda, via Juliette, contra Rio Grande do Sul, chamando a Taxi Lima. Via Juliette, chamando a Taxi Lima, o Edson Lima. 4076 da Azul, Juliette, por 08 autorizado. Erra, suba para 1000, curva direita, ingressa corredor Axé. E aguarda a transferência, ok? O Zulu, Juliette Serra. Direita, 1000, aguardando transferência, o Zulu, Juliette Serra. 9134 aos 42, 11935, boa viagem. 1935, obrigado, bom trabalho. Irá contornar o pátio principal. O senhor agora vai acessar através do meia dúzia, após 07, 08, 09, 10, 11. Ah, muito grato, querido. Agora estamos agradando. Tá bom. Autorizado Puca. Autorizado Puca. Azul 34. Em Rima. 150 com 10 nós, do ajuste 1013. Autorizado na retaguarda da aeronave. Reportará na final da Enrimar o Vitor Hotel Delta. Zulu, Juliette Serra, 1935, controle, mantendo 1000 pés, até o regresso. 1935, até o regresso, Serra. 25, decimal 1. 1251, obrigado e uma boa tarde. Controle, Salvador de papapá, Zulu, Juliette Serra. Zulu, Juliette Serra, sobe nível 105, enquanto nós vamos direto de destino. Ah, sim, senhor. Só mantém 105, DCP, Teixeira de Freitas. Solo Salvador, o Azul 9540 para o táxi, alterna Serra Bravo Romeu Papá, autonomia 0343 POB 02. 9540, Pátio Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 013, bom voo. Pátio Índia, ponto de espera, torre com 118, 95, azul 95.